Vidas inteiramente fugidas, está chegando ao fim os seus velhos dias. Espero contando segundo por segundo até chegar sua morte. Seu corpo imundo, suas atitudes apenas nenhuma convincente, mas por frente decente e agir humildemente. Suas garras se escondem de ser um homem, mas o respeito e consideração apenas somem. Meu ódio corrompe barreiras do infinito, véi. Estou movido de raiva ensandecido. Considerei, confiei, quase chamei de irmão, mas a facada veio antes como sem razão. Até hoje sangro perante minha lembrança. Difícil é esquecer a sua cara santa enquanto eu não te ver fudido e traído, sacaneado, humilhado e envergonhado. Caindo na desgraça e derrotado, e finalmente morto, jogado ao esgoto, pra minha alegria e pro bem de todos. Tô ligado em sua vida, já não é de hoje. Estou disposto a acabar com a sua bela pose. Filho da puta canalha, ouça suas falhas. Sua língua é mais afiada do que sem navalhas. Você vai morrer pelos seus próprios danos. Você vai morrer pelos seus próprios danos. Você vai morrer pelos seus próprios danos. Você vai morrer pelos seus próprios danos. Chega de ser bonzinho, já demos mole demais. Safado filho da puta, vamos jogá-lo pra trás. Você faz parte da história, é a vergonha da espécie. Matá-lo lá é homicídio, sem controle da peste. Não preciso de um ferro pra fazer um serviço. Armistício é tudo que necessito. Muitas vezes eu já quis matar um homem. Você não é e nem vale o próprio prato que come. Câmbio negro tá na barca, ex no vocal. Ei, moleque de atitude, cirurgia moral. Rapaziada de presa que nem fudendo se entrega. Irmãos de fé sempre juntos pra detonar os pregos. Toda cabeça tem um preço, a sua é de graça. Suas atitudes o levaram ao berço da desgraça. Descendente de Herodes, obterá seu quinhão. Quimera, monstro disforme, morrerá pelas próprias mãos. Toda raça tem a sua gente, e toda gente tem o seu safado. Apenas não calo, não falho, não traio, trabalho, véi. Não sou nenhum otário, pergunte a quem conhece. Quem se esquece dos seus podres atos e quem se lembra do seu bom passado. Duas caras não podem ser vistas em espelhos. Se vê na sua atitude entre o nosso meio. Nos meus olhos vejo apenas alguém desprezível. Aos olhos de todos, um engano é possível. O que se planta se colhe, você fez merecer. Semeou o seu fim, cultivou seu padecer. Não espere bondade ou piedade no momento. Não mediu as consequências do seu sofrimento. Moralmente destruído, completamente fudido. Por mim e por meus amigos, tornou-se inimigo. De ideias e atitudes, se faz um homem. Ratos são aqueles que apenas se escondem. Se identifica na vida, uma mosca na ferida. O seu erro foi de ter nascido um dia. O raciocínio é fácil, porém muito importante. Saiba aproveitar o seu último instante. Deus sabe o que faz e o que já fizemos. Se ele não te der um jeito, nós aqui daremos. O que eu posso fazer é esperar acontecer. Sua morte é minha única razão de viver. Tô ligado em sua vida, já não é de hoje. Estou disposto a acabar com a sua bela pose. Filho da puta canalha, ouça suas falhas. Sua língua é mais afiada do que sem navalhas. Você vai morrer pelos seus próprios danos. Você vai morrer pelos seus próprios danos. Você vai morrer pelos seus próprios danos. Você vai morrer pelos seus próprios danos. Oh, my God.